9994, pronto para táxi, CLB 179, alterna Salvador, 2 horas e 5 de autonomia. Táxi à direita, corrigindo. Táxi em frente, Índia Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 186 dúzia, corrigindo. Chama pronto, altímetro 10, 16. Está autorizado o táxi em frente aí, Índia Alfa. Chamada no ponto de espera pronto da 10, voo na 994. Decola 1-0, vento 1-4-0 grau 089. Alinhar e decolar, voo 1-9-9-4. Salvador, o gol no 994, decolou. No 994, decolou 21, no controle no 20, decimal 8. 120, decimal 8, boa. Controle Salvador, boa noite, o gol no 994. Gol no 994, boa noite, contato radar na decolagem. Estou para o mesa 350, na saída Puca, transição Caju. Puca Caju, subindo para 350, vou no 994. Sul 1994, chamadora Centro Recife, 126.85, alterna 125.4. Camarada Centro Recife, 126.85.4, boa, boa, 1994. Decola na pista 1-0, curva esquerda, Pucajão, após direto. Controle 1-2-0, décima 8, transfundo 5-1-0-3. Autorizado Aracaju no 190, decolando da pista 10 com curva esquerda, saída Puca Jamo, 120, décima 8, a frequência do controle, transponder 5103. Certo, 3520, só confirmando, é 5105 no transponder. 5103, transponder. 5103, certo, 3520. Correto, chama para pegar acionamento. E quando pronto, estamos na ponte 3, ponte 4 aí. Gente. Estacionamento no 4-3520. 3520, autorizado, chama táxi. Autorizado, chama táxi. Este é o 3520, POB 74, 3 horas e 20, Salvador. 3520, passa a direita, Indy Alpha, chama pronto no ponto de espera da 10, altímetro 10 no meia. Livre táxi, via Indy Alpha, chama pronto no ponto de espera da 10, ajuste no 0 no meia, 3520. Salvador, gol 1897 com a Delta, autorização Guarulhos. 1897, autorização, chama 121 decimal 9. Corrigindo, 1186. Ah, vou chamar. E gol 1897 com a Delta, autorização Guarulhos, por favor. 1897, 20 minutos a cópia. Vai dar. 3520, tá pronto? Ainda negativo, chefe, mas é mais distante. Sim, o senhor ultrapassou o ponto de espera da 1-0. 3520, o senhor ultrapassou o ponto de espera da 1-0. Alinha e mantém cabeceira. Afirmativo, então, se nosso alinha mantém a 310. Afirmando, você está pronto para decolagem? Afirmativo. Alinha e decola 1-0, vento no cabeceiro grau 079. Alinha e decola 1-0, 3520. Ou no 8-7, copia? Copia, no 8-7. Autorizado no Guarulhos 360, Oscars 116, decola da 1-0, curva direita da El Linda Bridge. Controle 120, decimal 8, transponder 5107. Autorizado 360, Guarulhos, Oscars 116, decola 1-0, curva direita da El Linda Bridge. 1208, controle 5107, transponder. 1-8-7, contenimento correto, chama para o expedicionamento. Chamarei. 0, decolou 31, controle 120, destino 8. 08, obrigado, bom dia, que eles comparem. Sem problema, bom dia. Obrigado. Bom dia, tá 3520, decolando 64. Contato radar na decolagem, sou para o nível 190 na saída PUCA. 90 PUCA. É Gol no 8, no 7, no 5, tá pronto. Autorizado, no 8, no 7, no 8, no 7.